DJ Zelison e Juninho. O talento que faz a diferença no Pará. É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Vamos lá, meu águia! Fuma, meu águia. Fuma, meu águia. Fuma, meu águia. Tem que ser rasante, tem que ser na manga, garoto. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Cada que fala! Bora, DJ Alisson! Bora, garoto! Bora, meu porto! O bagulho vai endoidar mais aí! 3, 2, 1, agora vai! Joga a mão aí! Joga a mão aí! O pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco. Eu tá no pop live. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Ai, cadê a torcida do Paysandu aí? Quem ainda bota fé que o Paysandu vai subir pra Série A? Bota o Brasil pra cima. Bota pra cima, meu ar. E agora a gente já pode falar assim, perguntar na verdade. Quem bota fé que o Leão não vai cair aí? Bota o Brasil pra cima. Isso aí ninguém pode falar muita coisa, né, meu irmão? Mas assim, ó! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro pop live e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos. Teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Essa é a fita, viu? Pegava teus amigos. Aê, Duda! Chegou! Chega, chega, chega, chega! Vai, Fábio! Aí, parceiro, replay! Amor, eu sei que eu falhei. Patroa deixar, né, Maninho? Eu só te peço, só mais uma chance, só mais uma chance.

Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O bonde teu. E aí? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O bonde teu. Aê, aê, aê, aê. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Quem gosta de proibidão, quem gosta de proibidão, quem gosta de proibidão. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e socar na bucetinha. Ô Enzo, meu parceiro Mauro. Aí Mauro, hoje eu tô querendo muita putaria. Quem é Mauro? Eu vou pro Mauro, bailão. Quem é Mauro? Mauro, eu vou pro bailão atrás das danadinha. Nunca deu errado, meu irmão. É o pique. É o verdadeiro Fudos. Na festa do Nando DK é o verdadeiro. Que absurdo, né, meu irmão? Aí. Nossa, que absurdo. Vai, vai. Se tiver alguma malandra aí, ou quem conhece alguma mulher malandra aí, quem conhece? E o malandrão também. Essas malandra assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral. E aí, Fabiano? Vem pra favela. Bora, moleque doido. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Chega aqui. Essas malandras. Assanhadinha. Vai. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela. Vai. Fica doidinha. Vai. Então vem sentando aqui. Nova novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Essas malandras. Morde! Só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, vai. Fica doidinha, vai. Então vem sentando aqui. Sacode! Everybody's going to the party, have a real good. Me doida! Me doida! Me doida! Me doida assim! Guarda demais, garoto! E aí, DJ Alisson? E aí, Alisson? Zezé! Oi! Zezé! Fala! Vem pra ziquinha! Alisson! DJ Alisson. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer. E o meu parceiro neguinho da Copa Ju, meu irmão. Lá do Juru. Velha guarda também. E eu boto pra torar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra torar. O WM chama Loma e a gêmea da dança. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paro. Meu parceiro é Gilson Rex. Vai para, vai para, vai para, para, para, vai para, para, para, para, para, WM, bebê, eu tô bonitinha. Relova, você bruxa. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, solteiras jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Para, parabéns novinha. Aê, Zoom, meu amigo Beto. Ele é o meu amigo Beto, do S. Coelho, tá aí no camarote, só de boa, curtindo o Super Pop. Eles, amigos, Justin, alô, Pesco! Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. A número um, a número um, a número um, ela pediu, ela pediu. Essa aqui é a número um, ó. Que só desenvolve o seu amor. Eu confiei, entreguei meu coração a você, mágico. Foi de do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como foi? Essa é Alisson! Vai pro nosso padrinho! E parabéns pra você que me Garrincha! Minha paixão não. O rei do automotivo! Ele, o Wagner! Ele é seu esbubedão. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Bora, mortadela. Bora, Gino, garoto. Isso é um falso. Um, dois, três. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo, tudo bem. Você tá me ensinando. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. E agora? O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Esse Bruninho tá fazendo sucesso. Todo mundo sabe, né? E olha a nova do cara tocando também, assim, ó. Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços. Quero você do meu lado em... Segura! Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Aí, Estezinha! E você me conquistou. Me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Solta aí! chega mano, Walter. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração... Se não deu certo, manda pra onde? Vá pro inferno com seu amor. Vai pra lá que aqui é só alegria. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és, meu amor, tu és. Juninho, o Dama Chambers, aí o bagulho vai endoidar, meu irmão. Agora se perdeu, você me magoou, desfez os sonhos meus, eu te pedi. Bora, Fábio do Comércio, você, Zé Gana Joia, o enfermeiro Bino e a primeira dama. Estão com a gente. O bolo e os gangsters, tudo dois. Fala, Ceará! Agora eu consigo entender. E hoje sei que tem outra mulher. Eu choro. Eu choro por ti. Eu choro sem ti. É, Wagner. Porque depois de uma festa dessa, só curtindo pop, papai. Como vou te esquecer? Tudo me lembra você, amor. E as fronteiras? Não existe não, somente Deus, meu irmão. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Você é o cara do celular, meu irmão. Deixa eu pegar pra você. Pega pra mim. Tem que tirar o chapéu, viu, Alex? Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é... Tamo junto desde sempre, viu, garoto? É onde trem. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca. Essa aqui o perito de Célio, por favor, não joga aquela. Eu disse qual, perito? É essa, maninho. Bom, o quê? Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Tão noite de amor. E aí, mamãe? Você me deixou. Bora, fugitivo. Assim dá demais, dá demais. Ih, maninho. Eu pensei que pudesse existir. Meu parceiro Lucas Oliveira. Sim, e é por isso que eu te peço. Ele não perde uma do Bob. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar. Replay Taxista e a sua primeira dama, Ivone. Ivone Paz. Alô, Replay. É pra ti, garoto. Vai. É assim que o Wagner gosta. Alô, Garrincha. DJ Ellison. Só penso em você. Minha águia de fogo. Eu sou da equipe dessa. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Aparelhagens. Essa galera enlouquece. É com a gente desde ontem. Esse Juninho. Hoje. O Betinho. E sempre. Sempre. No pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Minha amiga Ayla também tá aqui com a gente. É a Ayla do Pop, não tem pra ninguém. E Ayla, diz aí, mulher. E aí, Bumbum? Os fugitivos do Sevilha! Banda 007. Eu sei que não. Nossa história. Eu nem vejo. Por eu sei. O homem comanda a equipe técnica. Sei que sem querer. Aí vejo, irmão. Magoei você. A equipe que tá ganhando o Bob. Você chorou, fui eu. Por não escutar. Só na manha. Não pude imaginar que pudesse amar. E a manhã de Caribe. Eu fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu sei. Te amo de verdade. Minha cara metade é você. O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma gêmea. Minha alma gêmea é você. Um, dois, três, vai! Bacana, bicho. Olhe pro lado. Olhe pro outro. Eu vejo os caras batendo na asa do águia. Dizendo que o Pop é o Pop. Por caminhos escuros. primeiro. Meu primeiro amor, você me mostrou que a felicidade está quando dois corações vivem uma grande paixão. Segura aí, neguinho, vai com o baixo. Fala, Neto da Série! É 8,80 com ele, meu irmão! Toma, garoto! Toma, ele tome! Bora, pezão! Toma, ele tome! Vai, garoto! Toma, ele tome! Toma, ele tome! Vira, safadinha! Vira, safadinha! Vira, safadinha! Vira, safadinha! Toma, ele tome! Toma, ele tome! Toma, ele tome! Toma, ele tome! Vira, safadinha! Vira, safadinha! Vira, safadinha! Vira, safadinha! Mordo teu pescoço, beijo tua boquinha! Beijo tua boquinha, desço no teu corpo e dou tapinha na bundinha. Tome, lhe tome, tome, lhe tome, tome. Maluco? Tome, lhe tome. Cadê ele? Vira, safadinha, vira, safadinha. Bora, Padatinho, te acorda, meu irmão. Safadinha, tu já pegou. Lá, padana. Na rachada, tá gostoso, neguinho, agora toma na bundinha. É, tu já pegou. Lá, padana, rachada, tá gostoso, neguinho, agora toma na bundinha. É, tu já pegou. Lá, padana, rachada, tá gostoso, neguinho, agora toma na bundinha. Tu já pegou. Tá gostoso, neguinho, agora toma na bundinha, bundinha. Aí, maninho, retorno do rei. Nosso amigo Pezão DJ Brasil, não adianta comparar. Alô, Pezão, Pezão, Pezão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. E doide, doide, doide esse bagulho. WG também. O Fera dos Negros. Parceirão, amigão de muito tempo, meu irmão. Sou um cara malucão. Minha história é curtição. Fim de semana é... E a gente escuta sempre os rumores do sucesso aí do MTM. Arrebentação total, garoto. Você abalou meu coração com esse jeito de me olhar. Vejo seu nome no... DJ Ellison, pode... Crê, garoto! Tá voltando, tá voltando! Tamo junto, maninho! WG! Meu amor! MDM hoje! Hoje! Te preparas! Vem aí! É o evento! O evento! O evento! Mais belo e sincero! E no... Alô, Wagner! Alô, Garrincha! Desejo! É como fogo que arde sem fim! Ele é tão longo que eu nunca, nunca senti. Tu és a mulher mais bela que vi. Uma sereia que chama por mim, morena bonita. Imagens. Aí, Beto! Ele sente medo. Você nem chora, você nem chora. Não é bom, não. Aí, tu! Aí, tu! Só trabalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Tu dá valor nas marcantes, né, Alex? Junto está seu nome. É, garoto! É, garoto! Ainda tem o seu nome em mim. Também! Também tem o seu nome em mim. Oi, garoto! Oi, garoto! Dali Ellison! Não é só chope, né? Tudo não é só chope. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. E aí, sapo? Cadê ele? Cadê ele? Você é parceirão, garoto. Eu sempre treino. GDS no circuito! De olhares sedutores. Mas aí! Mas veio você. Alô, Dário! Aqui comigo, rapidinho, alô, Dário! Desamor, mas veio você pra me ensinar o que é o amor. 3, 2, 1, vai, vai! E me prender pelo que vou fazer. Mas tudo bem se conquistar você. Não, não, não. Não, não, não. Aê! Aê, Bini! Na, na, na, na, na. Na, na, na, na. Eu sou do super pop. E agora o bicho vai pegar. Como é que é? DJ Ellison. O showman do Pará. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. E aí, que amor? Como lembrei de você. Direto de Marituba pro show do Pop Maninho. Como é que fica o bagulho aqui no porto? Diz pro papai. Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Pode ser. Eu tô querendo novamente ver pra onde... Paulinho e o Breno, Renaldi, da família PDB. Bora, Renaldi. Alô, Mamute do Cineral. Só de pensar um dia te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Águia de Fogo Super Pop Live. Com suas garras afiadas. 1, 2, 3. Na vida pode existir milhares, mas nem

pega meu irmão, pega meu irmão. Que pra batão, pra batão grandão. Arreja ela, meu irmão. Pra batão grandão. É o pop no Porto. É o Mauro no Porto. Chegou final de semana, sabadão. Mas joga o boné pra trás na orelha do balão. Mais tarde é hora de baile, vou fora a braqueia dela, gente é pau. E aí, José da Mike? Eu não sei muito. Hoje é pau. Piranha da favela, hoje é pau. Piranha da favela. E é isso! Aqui ao lado, meu parceiro! Meu parceirão! Diabo! Juntamente com toda a galera! Meu parceirão também, Alexi! Alô, Alexi! Juntamente com toda a rapaziada, juntinho! E vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Aê, aê! Chama! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Vai, faz a fila, venha uma de cada vez. Vai, faz a fila e venha uma de cada vez. Vai dar beijo no lindão por causa do 006. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e... Esse é o nosso amigo Wagner! Da WG, é o cara que mudou o conceito em som automotivo aqui no estado do Pará, viu, meu irmão? MTM, sucesso! Fé novinha, safadinha, perder sua vindidade. Safadeza, sacanagem, muita sucesso. Vou socar a top, se eu te separar. E se você pedir pra mim parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base transar. E agora a DJ Edson tá botando é pra quebrar. Quebrar. Bora, Porto! Se el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. El ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere. Para Maiquinho, o Maiquinho integrado, oficial do Malucos Lanche, o melhor da cidade. Alô, Maluco! Que isso, Ellison? Escuridão! Um, dois, três, vai! Bora, Duda! Pelo amor de Deus! Cadê, cadê, cadê, cadê? Que doideira! Que doideira me deu maluca. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Aprendi tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Comigo, Ayla, ela gosta muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca vi ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei, foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu tô de bem comigo. Se você não tá, vou me... Wagner! DP Champions, tá chegando aí e já confirmado Ellison e Juninho, papai! Ellison e Juninho. Bagulho vai doidar, te prepara, pai. Três, dois, um, bom! Bagulho doido, pera! Cadê o isqueiro? Hold up, hold up, hold up. party so we don't vamos perguntar pra vocês play. Agora. We gon' rock until the wheels play. Fall off. Hold up. Wait. É o Águia de Fogo.